com meu patrão das bandas do sul. E lá eu conheci uma mulher tão linda. Olha, misterioso, derrubou o boi na faixa. Foi o meu coração que bateu estrela pra ela. Menina do sul, meuscds.com. Eu sou um vaqueiro e se apaixonou ao sentir o seu jeito. Sem ela não posso ir, sem ela não posso ficar. Ela abre mão de tudo, o resolver me acompanhar. Trocou o frio pelo calor, pego e a sorte pra morar comigo no interior. Deixou o sul pelo sertão, carro do mundo pra andar comigo no meu caminhão. Deixou o frio pelo calor, pego e a sorte pra morar comigo no interior. Deixou o sul pelo sertão, carro do mundo pra andar comigo no meu alazão. Quer descobrir música boa? Cola no Rockin'. Eu fui com meu patrão pras bandas do sul. E lá eu conheci uma mulher tão linda. Olha, misterioso, derrubou boi na faixa. Foi o meu coração que bateu estrela pra ela. Menina do sul, meuscds.com. Eu sou um vaqueiro e se apaixonou ao sentir o seu. Sem ela não posso ir, sem ela não posso ficar. Ela abriu mão de tudo e resolveu me acompanhar. Trocou o frio pelo calor, prédio e a sorte pra morar comigo no interior. Deixou o sul pelo sertão, carro do ano pra andar comigo no meu caminhão. Trocou o frio pelo calor, prédio e a sorte pra morar comigo no meu. Deixou o sul pelo sertão, carro do ano pra andar comigo no meu alazão. Sassá Veículo, direto em pó dos ferros, Adriano Cedeiro.